Portal do Arrocha. Kaique Viana, o príncipe. Hoje meu único amigo é um guardanapo. Nele já enxuguei todos meus fatos, relatos. Fui fraco, te traí, troquei tudo por nada. Hoje assisto a sua virada. Sua virada era pra ser meu nome, a certidão de casamento. Você de branco eu não aguento, ver outro entrar do seu lado. Era pra ser meu nome, na certidão de casamento. Você de branco eu não aguento, ver outro entrar do seu lado. Feliz e de papel passado. Cantar comigo, meu parceiro, Pio Marques. Deixa comigo, meu parceiro, Kaique Viana. Tamo junto, irmão. Fui fraco, te traí, troquei tudo por nada. Hoje assisto a sua virada. Sua virada. Ser meu nome na certidão de casamento. Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado. Era pra ser meu nome na certidão de casamento. Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado. Feliz e de papel passado. Kaique Viana, feliz e de